tô fora. Tranco logo a porta e ele vai embora. Eu sou assim, eu vivo assim. Faço o pecado desistir de mim. Eu tenho a chave da vitória em minhas mãos e ela eu não vou deixar cair no chão. Depois eu sei, sempre que eu quiser, contra o pecado eu vou usar a minha fé. Renunciar, renunciar ao pecado pra se consagrar. Renunciar, renunciar por amor a Deus e adorar. Renunciar, renunciar ao pecado pra se consagrar. Desistir.